senhores, aqui quem está falando é o Barão, para a quarta edição do Jornal da Real. Só lembrando que o programa ainda é protótipo, mas como eu estou conseguindo arrumar tempo para fazer e o pessoal está gostando, acho que já vou passar para a fase de produção o quanto antes. Eu acho que eu já estou definindo mais ou menos o esquema padrão de fazer, vou fazer acho que nesse esquema mesmo que eu ando fazendo. E vamos ver o que vai dar, né? Só já falando que já tô, cada semana estou tendo mais de 300 views em cada jornal. Está bom, né? 300 views só que eu tenho nas estatísticas oficiais. Deve ser aí por mais de 400. Isso é muito bom para um programa que tem só 2 semanas de vida. Eu acho uma boa marca. E a meta aí, né, vai ser chegar até uns 1.000 views até, por semana até o fim do ano. Então, quem tiver aí sugestão de divulgação de podcast e tal, que seja gratuito, né? Por favor, manda aí. Lembrando sempre que críticas construtivas e sugestões sempre serão bem-vindas. Então, por favor, aí, se você acha que tem uma sugestão bacana, acha que eu tenho uma coisa que poderia melhorar ali, por favor, fala aí. Não se faça de rogado. Essa parte eu estou gravando no sábado, maior solão aqui na região. E o bacana aqui tendo que trabalhar, né? Tanto que estou gravando esse trecho durante meu descanso de almoço. Nada melhor que depois daquele almoço viril recheado de carne e cerveja, daquela relaxada, tipo um urso hibernando, né? Então aproveitei aqui que eu estou dando uma relaxada para gravar um pedacinho aqui do jornal. Primeira coisa que eu vou comentar hoje é uma correção da matéria da Candidíase que eu falei semana passada, que o usuário matador lá do Fórum do Búfalo, segundo ele faz medicina, né? Ele veio com uma pequena correção, que a Candidíase, né, é uma patologia que afeta todas as mulheres pelo menos uma vez na vida. Não, ele falou, não bem todas, assim, mas 99%. Então, todas. É muito difícil encontrar uma mulher que não tenha tido quadro de candidíase alguma vez na vida, porque a candidíase já está presente no trato vaginal da mulher naturalmente. E às vezes um desequilíbrio dessa flora favorece a proliferação da candida. E esse desequilíbrio não está diretamente relacionado à higiene íntima da mulher. Algumas coisas que podem causar esse desequilíbrio são anticoncepcionais, a higiene, piscina, duchas, mudanças climáticas, roupas de nylon lycra e apertadas. Pois bem, fica aí a correção, né? Se bem que eu acho que foi, é por isso que até mandou minha correção, que eu acho que eu falei mais voltado ao estado da higiene, né? Não é bem assim. Mas de qualquer forma, fica aí a correção. E também um aviso para a rapaziada que se eu falar alguma bobagem aqui, por favor, mande uma correçãozinha que eu vou citar aqui no próximo programa. Antes de começar o jornal, queria comentar duas coisas. A primeira é para quem aí gosta de ficar ligado nas notícias, que nem eu, uma boa ferramenta para isso é o Google News. Lá esse Google News, acho que é news.google.com, não sei, procura aí no Google mesmo que vocês acham aí, é facinho. Você entra lá com a tua conta do Gmail mesmo, que você tem, normal. Aí vai estar lá para que tu configurar as tags, as fontes, da onde você quer vir as fontes. Se bem que acho que ele procura dos principais sites de notícia, então acho que nem precisa mexer nisso. Mas se quiser pôr um ali, né, não custa. Então, essa dica aí é para boa, né, pessoal. Fica esperto aí, cadastrar lá, se ainda não tiver o cadastro. Configura suas tags. E ficar ligado lá nas notícias que interessam a real. Eu mesmo já pus lá uma porrada de tag, já tem umas notícias aqui desse jornal, eu peguei de lá. E, pô, a ferramenta é legal pra caramba, sai muita coisa. O pessoal tem que usar mesmo para se manter informado. Isso aí, temos que usar a tecnologia gratuita a nosso favor, sempre. Outra coisa que eu quero comentar aqui, já tinha até falado no último podcast da Real, que rolou no EDR de São Paulo, é a ofensiva no Twitter que o Arlindo planejou aí. Que é o seguinte, pessoal aí da Real, se juntar tudo no Twitter, se adicionando, tal, e retweetando os caras aí dos blogs, postando suas ideias da Real para divulgar nossas ideais, né, mano? Botar nossos pontos de vista lá, porque, porra, filha da putada aí domina e a gente tem que ficar quieto. Negativo, temos que pular e contrabalancear essa porra, meu. Temos que aproveitar que o bagulho é de graça, que não exige muito tempo ali. Na hora do almoço mesmo, tô aí no trampo de bobeira, em vez de ficar vendo sitezinho de putaria, vendo o MSN com a minazinha, não, vai lá, dá uma tweetada da Real, dá um retweet aí num blog, num vídeo bacana aí, pra ajudar, né, a divulgar a ideia. Quem tá ouvindo aí, né, por favor, participe, crie lá seu perfil, ajuda a divulgar, E vamos crescer, meu, que a internet é muito promissora para o nosso movimento. Como a gente ainda é pequeno e não tem aporte financeiro, então temos que aproveitar ao máximo tudo quanto é ferramenta gratuita ao nosso favor. Temos que usar isso, temos que explorar mesmo, temos que explorar. Lembrando sempre para tomar cuidado com fakes, né? E provavelmente inimigos seminados aí com certeza vão escutar isso e vão querer cagar nosso esquema aí. Não tenta nem ficar arrumando muita briguinha com esse povo que já viu que eles são em maioria, têm apoio do governo. Então vai ser improdutivo. Vamos divulgar nossas ideias, talvez fazer uma incursãozinha aí, dar uma trolladinha com aquela trolladinha com força, né? Mas não indo muito além disso por enquanto. Deixa eles espernear à vontade, que isso aí na verdade serve de propaganda grátis pra gente. O pessoal vai ver ali, gritando e tal. Ai, que são loucos, que não sei o quê. Vão ver, vão chegar na gente, não vão ver que é tudo isso. Vão ver que a gente é uma galera bacana aí, que estamos com uma ideia nova. Quem sabe a gente pode até ganhar alguns, não diria bem militantes, mas pessoal aí que acha a nossa causa bacana, né? Quem quiser me adicionar aí no Twitter, é só procurar aí por Canal do Búfalo. Tô lá com o nome, né? Canal do Búfalo. E eu tô usando lá o nick Barão Kageyama. Fotinha lá do Barão. Bem elegante, simples de achar. Aí já no meu Twitter já tem uma galera da Real que já tá lá adicionado. Vão adicionando também, vão criar uma rede aí e vão divulgar essa porra, meu irmão. Ah, um pequeno aviso aí pra rapaziada que tem perfil no Face e que participa dos grupos da Real. Tomem cuidado. Como tem uma rapaziada no Face que tá fazendo uma ofensiva contra os grupos das Marchas das Vadias, trolando, lá, zoando, tirando elas do sério, as minas ficaram loucas. E estão contra-atacando, denunciando em massa alguns perfis da Real. Tanto que o meu perfil foi pro Beleléu. Tive que criar outro aí. Então fica aí o aviso pra rapaziada. Cuidado, que eles estão pegando os perfis da rapaziada. Vejam aí se criem uns dois ou três perfis reservas aí, pra ficar na fácil. E diria de preferência para não criar assim muito na cara que é fake. Tenta criar mais ou menos real, assim, que nem eu fiz agora. Ficou até bem interessante o que eu fiz. Eu gosto de usar como ideia assim, você pegar algum cantor desconhecido, tipo um cantor lá do Cazaquistão, um cantor russo lá do meio do nada que o cara canta. Ou seja, um cara desconhecido que tem algumas fotos no Google, tu vai lá, pega, baixa, edita pra ficar legal. Se quiser pôr o cara namorando, tu põe. Se tiver uma foto lá com a mina, tu põe pra ficar até mais incrível, né? E é isso. Fiquem espertos que as loucas estão vindo em grande piano geral. Já que eu falei do Google agora há pouco, no dia 1º de abril, o Google, para homenagear o Dia do Trabalho, pôs uma operária para simbolizar a data. Aí, porra, tu olha aquilo e tu se pergunta, tirando a época lá da Segunda Guerra Mundial, que teve uma quantidade razoável de mulheres trabalhando na indústria pesada, né? Enquanto os homenzinhos eram mandados para os campos de batalha da Europa, quem teve que suar nas indústrias do mundo em todo e que seriam os melhores representados como operários durante, pô, praticamente durante toda a história da humanidade? Tirando esse trecho aí que eu falei, né? Nem era tanto assim. Acho que é que agora eu não lembro. Acho que até o Martin Van Creveld, ele desmitifica um pouco isso. Fala que realmente elas trabalharam no, nas indústrias, mas não foi em serviços muito pesados. Foi em coisa mais leve. Quem fazia o pesado ainda, trabalhava em minas, trabalhava na indústria pesada, ainda eram os homens que não foram enviados para o campo de batalha. Então, meu, como é que para quem vai pôr uma operária lá se a representação máxima do operário é justamente o homem ali, todo suado, trabalhando, tal, sujo, nojento. E vão pôr logo uma mocinha ali, toda limpinha, levando. Porra, mano. É, foda-se, né? Os caras. O Google é deles, eles põem o que quiser ali, mas, pô, é idiota isso. É, mas de qualquer forma, né? Fica um recado aí pros donos da Google. Tirando aí um muito obrigado do movimento feminino americano. Eles não vão ganhar nada mais do que um like fofinho das mulheres. Lembre sempre, pessoal, que gestos de gentileza exagerado para as mulheres, o que mais vai gerar nela, assim, no máximo, um agradecimento a contragosto, seguido de um sorrisinho amarelo, né? Vai ficar, ai, que legal, obrigado, tal. Tipo, que é bem sem graça, né? Afinal, como a mulherada aí tá arrogante pra caralho, elas se acham as xoxotas da galáxia, então. um gestinhozinho desses bobo, não é mais do que obrigação, pelo menos na cabeça delas, né? Não é mais que nossa obrigação aí de reverência às deusas supremas do universo. Puta merda, viu? Agora vamos para as notícias. Uma notícia que saiu aqui no G1 do Globo e que está causando um belo debate aí nas comunidades é uma decisão do STJ que ordena que um pai pague 200 mil a uma filha por abandono afetivo. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça determinou que um pai seja obrigado a pagar a quantia de 200 mil pilas à sua filha por abandono afetivo. A turma entendeu que a situação é passível de indenização por dano moral. A decisão é do dia 24 de abril e foi tornada pública nesta quarta-feira, dia 2. A mulher entrou com ação contra o pai, alegando abandono material e afetivo durante a infância e adolescência. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou o caso improcedente por entender que o distanciamento se deveu ao comportamento agressivo da mãe em relação ao pai. Detalhe nesse trecho, hein? O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou o caso improcedente porque a mãe não deixava com que a filha se aproximasse do pai, hein? Três coisas que dá para ver aí dessa decisão estúpida, né? Eles inventam uma regra inexistente de última hora para arrancar dinheiro de um homem. Não importa se a mulher que entrou com o processo já é adulta, já tem família formada, meios plenos de se manter, não, foda-se. É que a vingancinha, né? Quer fazer vingancinha contra o pai, talvez influenciada por uma mãe maluca. Ela usa o aparato estatal para ordenhar dinheiro da vítima. E outra também, isso abre precedente para que mais mães mal intencionadas criem uma previdência privada. É baseado nisso, né? Usando-se da alienação parental, elas podem muito bem encher a cabeça do filho de merda para fazer com que ele, no futuro, retire a grana de seu pai e venha processo legal, que nem esse caso aí. E isso é uma boa de uma armadilha, né? Que primeiro o pai, no caso, é negado o acesso ao filho, né? A mãe fala que não vai ver, que chama a polícia, o cara que chega lá para ver o filho. E no futuro, a minha mulher, depois de encher a cabeça do cara, do filho dela de merda, vai fazer com que o moleque vá lá e processe o pai. O mesmo pai, eu processo o pai por um abandono. Outra coisa engraçada é que depois desse caso aí, você vê várias análises de psiquiatras, psicólogos, falando como é importante a presença do pai na vida do filho. Não, então realmente dá certo. Só que uma coisa que é engraçada é que esses mesmos psicólogos somem quando o assunto é mãe solteira. Quer dizer, pro pai ser obrigado a pagar uma indenização aí esdrúxula de 200 mil reais? Não, realmente o pai tinha que fazer parte, é um crime que o pai saia da vida da criança. Mas, se a mãe tira o pai da vida da criança, né, que nem o caso de uma mãe solteira, é uma mulher independente, que isso, mulher pode, que tem nada demais, isso é preconceito. Como sempre, né? Dois pesos e duas medidas. E por fim, casos como esse desmotivam cada vez mais os homens a terem filhos e estabelecerem família. Pra que eu vou ficar fazendo isso, né? Se não há garantia alguma que no futuro o naco do meu patrimônio seja arrancado em um processo feito totalmente baseado pela emoção dos juízes da vez, e não na lei. No futuro isso terá sérias consequências para a saúde de uma nação, já que não são mães solteiras e cafajestes que fazem que uma nação avance. E temos mais uma vez aí, né, mais um exemplo de como a justiça brasileira está virando uma gaiola de louco. Só vê aí os casos recentes do Supremo Tribunal Federal, casos do anencéfalo, os casamentos gay, Maria da Penha, o caralho do caceta, e provavelmente vão empastelar o mensalão também, né? E, como sempre, Bananão dando um exemplo aí de como é que não se faz as coisas. É vendo esses casos acontecendo no Brasil que eu vejo a utilidade dos artigos que eu traduzo lá no canal, né? Porque os casos horríveis que acontecem lá, que nem o do Thomas Ball, quem não conhece o Thomas Ball, vai lá e procura. Ou do pai que foi processado falsamente porque a filhinha inventou lá que o cara tinha estuprado ela. Tudo isso aí, meu pessoal, isso aí vai acontecer no Brasil um dia e pode ser com você. Então fique esperto. Momento filme de terror agora. Depois de levar pé na bunda, dentista polonesa arranca todos os dentes de ex-namorado. Dentista polonesa enfrenta pena de prisão por remover cirurgicamente todos os dentes do seu ex-namorado depois que ele a trocou por outra. Marek Oslo, um nome polonês maluco aí, de 45 anos, marcou nessa semana consulta com sua ex, Anna Makowiak, acho que é assim que se fala, de 34 anos, devido a uma dor de dente, mas acabou sendo alvo de uma cruel vingança. O caso aconteceu na cidade de Breslávia, na Polônia. A maluca sedou o ex-namorado com seus anestésicos e em seguida retirou todos os dentes da boca dele. Para que ele não percebesse o feito até sair de seu consultório, a dentista envolveu a cabeça do homem com bandagens. De acordo com o meio online, a mulher disse que tentou ser profissional e separar as ações de suas emoções, mas não conseguiu. Porra, eu não sei, mas será que eles não fazem nenhum teste psicológico para aceitar médico assim? Que caralho, mano. Mas prosseguindo, né? O cara percebeu que tinha algo errado quando acordou, não conseguiu sentir os dentes da boca dele. Aí, ao reclamar da dormência para esse, ela teria garantido que ele ficaria bem assim que o efeito da anestesia passasse. Eu não tinha nenhuma razão para duvidar dela. Quer dizer, eu achava que ela era profissional, disse ele ao site. Pô, mas que cara burro. Ele mete o pé na mina e ainda vai lá arrancar o dente com ela. Caralho. Ah, continuando, o homem estava errado. Quando chegou em casa e se olhou no espelho, o cara ficou horrorizado com sua boca vazia. Para piorar, nova namorada do polonês, por quem ele havia trocado a dentista, terminou com ele após vê-lo totalmente sem dentes. Agora, ela está sob investigação por negligência médica e abuso de confiança de um paciente. Ela pode ter que cumprir até 3 anos de prisão. Porra, só 3 anos, não? Arranca o dente do cara, faz o cara se fuder. Só 3 anos? Vai nem pegar uma indenização? Mas essa notícia eu vi na revista Época. Então fica o um recado aí pro pessoal. Se você for namorar com dentista, médico ou outra mulher aí que sua vida ou sua aparência dependa, depois de tu meter o pé na bunda, nunca mais procure ela, né? Pelo amor de Deus. Muito menos consultar com ela. Imagina só. Se você vai operar, aí a sua anestesista é aquela ex que você cafajestou, e ela, para se vingar, resolve aumentar a dose da anestesia, e durante a operação tu bate as botas. É, rapaz. Aliás, se você for metida a cafa, né, tudo pá, não que eu tô falando que é errado, vê se evita namorar com médica, hein, cara. Para fechar aqui a sessão terror, homem chora na rua após 36 horas de sexo com ninfomaníaca. Um homem foi encontrado pela polícia chorando nas ruas de Munique, na Alemanha, depois de uma noite de sexo. Ele disse à polícia que acredita ter sido vítima da ninfomaníaca alemã que forçou um DJ a ser seu escravo sexual por 5 horas, caso ocorrido no dia 9 de abril, também em Munique. A vítima havia conhecido a mulher apenas algumas horas antes, em um pub do distrito de Lude, sei lá, alguma parte lá de Munique. Ele disse ao jornal TZ de Munique que teve que chamar a polícia para resgatá-la do apartamento dela, depois que a suspeita o trancou dentro do local, escondeu a chave e o obrigou a fazer sexo repetidas vezes. A mulher abriu a porta para deixar os oficiais entrarem e logo fez uma proposta a ele, segundo a polícia. Ela tentou convencer os policiais a acompanhá-la em atividades relacionadas, embora sem sucesso. Escreveu a polícia de Munique em um comunicado à imprensa. É, jeito novo esse de propina. Ia ser engraçado ver essa moda pegando no Brasil. Aquela mina namora bandido, chega os homens para pegar o namoradinho dela, ela oferece a bucetinha em troca da liberdade do amado. A mulher foi levada sob custódia e liberada mais tarde. A vítima disse que abriria um processo por coerção sexual e privação de liberdade contra ela. Porra, essa mina praticamente estupra o cara, mantém ele em cárcere privado e solta o cara assim, meu? Mas tem que notar dois detalhes aqui. O primeiro é a chamada da notícia, né? Que bota o cara chorando, bota ele ridicularizado, né? Chorando no meio da rua depois de meter, pra além de ridicularizar a vítima, que é um homem, tirar o peso do crime que foi cometido por uma maluca, né? Quer dizer, se fosse um homem ter feito isso, já teríamos comoção nacional aí e tal, novo aquele bando de discurso, psicólogo falando aí que como o homem é violento, cada dia mais violento, que precisa de controle, que não sei o quê. E o que a gente já está cansado de fazer, saber. Mas a vítima é um homem mesmo, então foda-se. O homem, como todo mundo sabe, tem mais é que se fuder, segundo o resto do mundo. Essa notícia eu vi na Terra Notícias. Rapaz, hoje eu só tô com desgraceira aqui. Vi essa notícia lá nos grupos do Face. Essa notícia aqui vai especialmente para os camaradas que gostam de pescar suas piranhas no Badoo e em outras redes sociais do gênero. Mulher faz fake, atrai argentino e o mantém em cárcere privado. Detalhe que não é bem uma mulher, é um monstro. Se vocês procurarem notícia depois, porra, que bagulho é aquele? Como é que chama uma porra dessa de mulher? Ivonete Santos da Rocha Klein, 55 anos, da cidade de Barro Preto, foi presa na noite da segunda-feira, dia 23 de abril, acusada de estelionato e de manter um argentino em cárcere privado durante 15 dias. Segundo informações da vítima e da polícia, Ivonete teria criado na internet e na rede social Badoo um perfil falso, popularmente conhecido como fake. Neste perfil, ela usou a foto de uma mulher mais jovem para atrair o argentino Alfredo Valentim de Pereira, que mora em Florencio Varela, que fica a 24 quilômetros de Buenos Aires. Ao chegar no aeroporto de Ilhéus, Alfredo foi levado para Bairro Preto e lá ficou mantido em cárcere privado. Ivonete tentou trocar o dinheiro trazido pelo argentino para o Brasil. Para isto, ela entrou em contato com o consulado. A tentativa de troca foi o que despertou a atenção do consulado, que acionou a Polícia Civil. De acordo com familiares, seriam 1.400 dólares e 1.400 de pesos. Segundo Valentim, Ivonete o iludiu dizendo que no Brasil ele teria ótimas oportunidades de emprego como músico e que ganharia muito dinheiro. A Polícia Civil de Ilhéus e de Itabuna, sob o comando da coordenação da 7ª Corpim, Irineu de Andrade, e da delegada Ana Paula Gomes conseguiram chegar até Ivonete e prendê-la. Então, mais uma vagabunda pro Chinindró. Essa notícia eu vi no radar de notícias. Então, rapaziada, como falei aí, hein? Tu pensa aí que vai se dar bem, chegando na gostosa no Badoo. Quando vê, né? Chega na hora da justiça. Ou a mina tem uma parada extra no meio das pernas. Ou é uma golpista, como aconteceu aí, né? Então, rapaziada, fique esperto e não vamos cair em roubada. Uma cilada, viu? Porra, essa semana eu vou contar, tá foda mesmo. Só notícia pé na cara. Esta matéria aqui eu vi lá no blog português Marxismo Cultural. Quem não acessa, quem não conhece aí, fica a dica para acessar e ler uns artigos e notícias bem pé na cara que o meu camarada Metz posta por lá. Aqui, né, ele põe uma matéria que uma recém-casada fala: amo meu marido, mas estou com vontade de dormir com um roqueiro. Ela fala que se casou recentemente e, como tal, deveria estar inundada de felicidade de recém-casada. No entanto, uma estrela de rock de uma famosa banda de som alternativo quer ter um caso comigo. Estou chocada e excitada, para dizer o mínimo. Minha consciência diz: está louca? Tu é o seu marido e escolhe-o por algum motivo. Não estragues o que tem. Mas aí, né, a bucetinha fala mais alto e fala: tu tens uma vida só, minha filha. Existem milhares de mulheres que gostariam de trepar com este homem. Que gracinha. E pegaminha em ação, rapaziada. Aí eu vou até ler aqui um trechinho que o Mets postou, que ficou muito legal. Vou até ler aqui, que é digno de nota. Para todas as pessoas que teimam em negar a existência da hipergamia feminina, tá aí um exemplo clássico. Ela é recém-casada, mas apenas e só por pensar que milhares e milhares de mulheres estão interessadas no homem que está interessada nela, ela está genuinamente considerada avante com o adultério. O dado que é realmente estranho com a hipergamia é que provavelmente ela nem tem interesse genuíno na estrela do rock, mas sim um forte interesse em partilhar com as amigas que uma estrela de uma banda de música alternativa quer ter relações sexuais com ela. Caralho, isso aqui me lembra aquela frase do, não sei se era o Silvio ou... Não sei, era uma frase de um blog antigo aí que falava muito. O que você quer ser? O macho provedor ou o macho reprodutor? Acho que nessa matéria ficou bem clara aí a diferença entre os dois, né? Quer dizer, pro casado, a frescurinha, o cozinho doce, exigências de romantismo. Agora pro reprodutor, né? O astro de rock destacado, que todo mundo quer dar pra ele, o sexo fácil. Só o cara chegar, falar: abre essas pernas pra mim, baby, tô cansado de esperar. E ela vai abrir. Por quê? Porque ela quer ali, né, se mostrar pras amiguinhas, falar que deu por mano destacado, que a buceta dela é de ouro, que ela é a buceta das galáxias. É isso aí, amigos. Tu tá pensando em se casar? Pegue bem casos como esse e reflita antes de fazer o que pode ser uma das maiores bobagens da sua vida. Qualquer mulher usa, do lado da vagabundo, na tela de novela, que eu levo pra jantar, eu dou ração pra essa cadela, solta pra caralho, eu vejo cada cena, é a primeira da fileira do teatro e no cinema, parece até uma hiena, quase se masturbando, você tá encharcada e a mente arquitetando, conheço os dois lados, concordo sem que dói, na cabeça de um pai, por saber que ele é herói, que levanta 5 horas, volta esgotado, pra ver sua mulher e seus filhos ali sentados. Sempre falando de artista no sofá, comentando de galã até na hora do jantar. Isso acaba com o homem, acaba com a sua estima, acaba com sua honra, tem mulher que quebra o clima. A notícia bacana aqui que saiu na Inglaterra, bacana, mas um pouco surreal, né? O juiz inglês lança campanha em defesa do casamento. O juiz da Corte Superior de Justiça da Inglaterra está lançando uma campanha para incentivar o casamento. Sir Paul Coleridge, juiz desde 2000 na área de família e casado com a mesma mulher há 40 anos, acredita que a união seja a base para uma sociedade de sucesso. E não é qualquer união, não. Para Coleridge, o importante é o casamento com papel assinado e com o compromisso de ficar juntos até a morte. Nessa semana, ele lança oficialmente a organização não governamental The Marriage Foundation. Notícia saiu no R7. Realmente uma notícia até interessante, mas de nada adianta fazer uma lei assim se não tiver uma mudança nas leis atuais. O que adianta, por exemplo, eu me casar se eu não vou ter nenhuma contrapartida por isso? Como que, se praticamente todas as leis que tange o relacionamento entre homem e mulher, sempre vê o homem como o criminoso, vê sempre o homem como culpado, não analisa a situação para ver o que realmente está acontecendo. E outra, e aqui não fala nada de exigir da mulher um papel tradicional no casamento, mas é uma coisa que é bem curiosa, eles sempre querem que o homem assuma o papel tradicional, a mulher não, a mulher tem que ser livre. Mas o homem não, tem que ser certinho, prover a casa, ser fiel. Enquanto a mulher pode aí, se quiser, dar pro roqueiro, que nem o caso anterior aí. Mas é engraçado também essa notícia, que isso aí tá mostrando o desespero dos governos do mundo inteiro. Porque, como todo mundo sabe, praticamente em todo o Ocidente, cada vez mais homens estão resolvendo não se casar. Como todo mundo sabe, homem casado tem que trabalhar mais para sustentar a família. Isso gera muito mais impostos para quem? Para o governo. E esse desespero você já vê acontecendo lá no Japão, com a ascensão dos tais meninos herbívoros. Quem não sabe o que é isso, vá lá no canal do Búfalo e procura lá, que tem um artigo chamado O Dilema dos Herbívoros, que conta lá a historinha toda. E aí vocês vão ficar a par da situação. Outra notícia aqui, não sei dizer se é engraçada, se é imbecil, mas é aquilo, como sempre, Sempre tem estrangeiro querendo trazer merda para o nosso país. Grupo ucraniano prevê exportação mundial de ativismo topless para o Brasil. Em Istambul, Bruxelas, Roma, Minsk e Moscou, e em sua cidade natal, Kiev, um grupo de ativistas ucranianas levou o protesto político e social a um novo nível. Essas mulheres, conhecidas como Femen, protestam fazendo topless. Desta forma, elas despertam a atenção de fotógrafos e câmeras de TV, ainda que também sejam alvo de críticas por conta de seus métodos. Para os moradores locais, tais protestos já perderam um pouco da capacidade de chocar. Afinal, todos os integrantes do Femen já se despem por diferentes causas há mais de 4 anos. Ou seja, vão ter que criar aí um método novo, né? Não sei, sexo ao vivo, lesbianismo ali, um rala-xota ali. Tem que criar alguma coisa, sabe como é que é? O público sempre é sedento por novidades. Mas prosseguindo, elas agora estão com o plano de levar sua franquia para outros países. Eu acredito que muito em breve o movimento Femen irá se espalhar para além da Europa. Ele estará presente no Japão, China, Brasil, Estados Unidos, Austrália e África. Vamos difundir nossas ideias feministas a respeito de todos os temas em todo o mundo. Afirma Inna Shevchenko, uma ativista do Femen. Será que é a irmã do Shevchenko, aquele jogador? Os protestos do Femen acabam frequentemente terminando em prisões. É o que acontece na Ucrânia e o que já aconteceu na Turquia e na Rússia. Mas a campanha mais dramática se deu em Belarus, em 2011, quando elas protestaram ao lado do Comitê para a Segurança Estatal, ou KGB. Ó, o KGB ainda está em alternativa. Em Minsk, a capital do país. Após os protestos, as integrantes do grupo foram capturadas por homens sem identificação que praticaram atos de violência física e sexual contra elas. Elas voltaram para casa espancadas, tiveram seus cabelos cortados e cobertos com um líquido brilhante. Bem, realmente, quando o assunto é tratar de dissidente, nada melhor que a KGB. Não é à toa que dissidente metido a besta aqui nessas minas não vive muito em país comunista ou com orientação comunista. Só vê aí como a KGB de Belarus tratou nossas amiguinhas. Mas, comentando isso aqui, né? Bem, já que é pra trazer merda pra cá, né? Pelo menos que traga aquelas loirinhas juntos. Aí vai ser um negócio bacana de ver ali manifestação, de topless e tal. Porque tá ligado, né? Ver aquele topless gratuito de loirinha de cor rosa. Não é algo que tu vê aí todo dia, né? Ou você tem que pagar aí um dinheirinho legal numa casa de stripper. E sabe como é que é, né? Dinheiro curto. Eu que ainda sou um cara sovina. Ter a oportunidade de ver um showzinho desse de graça. E ainda bancar aí uma ceninha de engajado pelos direitos da mulher, quando aí um jornal vinha me perguntar. Tá uma boa chance, né, meu? O foda, né, meu? É que o foda é só tu ter que aturar aí, né, chatice, gritaria, aqueles slogans chatos de feminista, essas merda aí. Acho que valendo um cozinho rosa tá bom. Mas o que fode é que geralmente quando eles trazem essas porra pro Brasil, eles querem nacionalizar a mão de obra. O foda se quiserem pôr ativista estilo aquelas minas lá do Marcha das Vadias aí. Só procurar aí no Google, nos sites de notícia aí, as antigas manifestações, que você vê cada canhão que tem naquelas merdas, meu. Não só canhões, né, como baleias, antas, canguçus velhos. Pra quem não sabe, canguçu é uma forma antiga de chamar onça. E também pessoa feia. É uma coisa que minha avó vivia falando. Mas aí, mano, quem vai querer ver essa porra? Só, não sei, talvez a... Sei lá, se essa porra acontecer por aqui, botar essas feiosas aí pra mostrar aquele peito caído, é bom que a tropa de choque tenha bastante gás lacrimogêneo pra dispersar essa merda, né? Ou o que chama o Ibama. Porque, afinal, temos aí alguns animais ameaçados de extinção, como peixe-boi, baleia-jubarte, antas, canguçus velhos, jararacas... Não, rapaz, afinal isso aí daria até um bom programa do Globo Repórter. Imagina o Sérgio Chapelin falando lá. No Globo Repórter desta noite, iremos adentrar no bizarro mundo das vadias marchantes. Como vivem? O que comem? Como se reproduzem, e o principal, como elas atrapalham a vida de muita gente com suas marchas inúteis. Ih, rapaz, chama a polícia que a porra ficou séria. PT discute políticas feministas em construção partidária. Secretaria Nacional de Mulheres realiza encontro nacional em Brasília no próximo fim de semana, ou seja, hoje. Secretaria Nacional de Mulheres do PT realiza o próximo final de semana em Brasília o 9º Encontro Nacional de Mulheres do PT. Puta que pariu. Sai, sai, peraí. Isso aí fui eu batendo 3 vezes na madeira. Que porra. Petista, feminista, assim, junto? Credo. Imagina os canguçu velho que tem, velho. De acordo com a secretária de Mulheres, Leis e Mulher, o encontro reunirá centenas de delegadas de todo o Brasil para discutir temas de relevância para a luta das mulheres e debater e escolher a tese que norteará os próximos 4 anos de secretaria, bem como eleger a secretária nacional e o coletivo que estará à frente dos trabalhos neste período. O evento ocorrerá nos dias 5 e 6 de maio, no auditório do Hotel Nacional, em Brasília. Porra? Feministas e petistas juntas no mesmo espaço? E cadê a polícia? Isso é formação de quadrilha, caralho. Se gritar, pega ladrão. Não fica o meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica o... Que eu vou comentar uma notícia que o meu amigo Cenobita mandou exclusivamente lá dos blogs búlgaros sobre o lutador Blagoy Ivanov, que foi mais uma vítima da Matrix. Achei uma matéria bem interessante aí que ele me mandou, até publiquei no canal na sexta-feira. Procura aí pelo artigo Blagoy Ivanov, mais uma vítima da Matrix. Aí vocês vão ver lá a matéria completa, mas eu vou dar uma comentada aqui, que eu achei bacana. Uma coisa interessante aí que o pessoal deve se tocar, né? Principalmente esses aí que estão investindo em seu desenvolvimento pessoal e consigam se dar bem, né? Consigam aí ficar rico, famoso, o que seja. Vamos lá. Blagoy Ivanov, atleta da Bulgária de 25 anos, 2 vezes campeão mundial de sambo e invicto no MMA, recentemente lutando por um dos maiores eventos do mundo, o Bellator, e pronto para ir para as Olimpíadas representar seu país no judô. Ele também é conhecido por ter derrotado no sambo o maior peso pesado de todos os tempos no MMA, o russo Fedor Emelianenko. Blagoy é um atleta respeitável no seu país. Logo após começar a ter dinheiro e fama, jovem e sem conselhos dos mais velhos, começou a andar com pessoas erradas, tinha mulheres à sua disposição, incluindo modelos da Playboy e todo o respeito das pessoas e da mídia. Em 26 de fevereiro deste ano, Blagoy e 2 amigos estavam em um bar. Logo depois, 8 homens entraram e atacaram eles. No meio da briga, Blagoy recebeu uma facada que entrou debaixo do braço até atingir o coração. Depois de meses em coma, ele finalmente acorda e na sua primeira coletiva ele afirma que queria agradecer a Deus que deu de volta a vida para ele, e ele não sabe o que aconteceu, mas agora está começando a entender. Ele só sabe que viu uma chama e agora acordou de volta para a vida, uma segunda vida, vivendo para a glória de Deus. Entre outras declarações, Blagoy falou de suas namoradas no passado, no qual ele declara serem partes do mal que separaram do caminho certo. Elas são parte do mal que me desviaram do caminho certo. Elas não são boas pessoas. Bem, amigos, como podemos ver, o Blagoy Ivanov foi mais uma vítima da Matrix. E não daquela Matrix normal que a gente conhece, a romântica, né? Ficou ali, tudo tal. Não, negativa. Mais perigosas ainda. Que é a Matrix social. Sendo levado pela embriaguez do sucesso, acabou por se envolver com maus elementos, que provavelmente o levaram a sofrer este incidente terrível. Outra coisa interessante a se notar é como uma das primeiras coisas que ele se lembrou foi da má influência que sofreu das modelos com as quais ele saía. Provavelmente, estas lindas mulheres de rosto angelical sempre exigiam mais e mais dele, fazendo com que esse otário se envolvesse em comportamentos de risco e outras atividades desnecessárias. Tragado por esta matrix social, agora ele corre o risco de ter que encerrar de forma precoce uma carreira muito promissora no mundo das lutas, tendo que se contentar talvez com um papel secundário como professor ou instrutor, uma coisa que não chega nem aos pés do que ele realmente merecia. Espero mesmo, hein, de coração, que esse cara dê a volta por cima aí, aprenda com seus erros e comece a realmente valorizar o que realmente é importante para ele. Não deixando se levar por falsas amizades, falsos tapinhas nas costas. Ou seja, pela falsidade desse mundão vaginante aí, que todo mundo já conhece. como eu tinha dito no começo, essa matéria fica aí de exemplo para o pessoal que está investindo pesado no seu desenvolvimento pessoal. Foque no seu desenvolvimento, mas jamais deixe-se cair em umas armadilhas dessas, hein, pessoal? Então é isso, chegamos ao fim de mais um Jornal da Real. Com uma boa quantidade de notícias comentadas, até com algumas notícias assustadoras, como o caso da dentista polonesa. Também já estou usando o jornal como serviço de utilidade pública para a Real, né? Mostrando aí a dica para o Google News. O reforço da ideia da ofensiva da Real no Twitter. A caça que está sendo feita no Facebook contra os perfis da Real. Vendo por esse lado, eu acho que o jornal está indo bem aí. Quem sabe no futuro pode virar até referência. Nunca se sabe, né? Como sempre se diz, né? É bom pensar grande. No mais, fica aí o meu agradecimento a todos os ouvintes, especialmente ao Cenobita, que está me ajudando um bocado aí, buscando notícias raras, como o caso do Blagoy Ivanov. O pessoal lá do Fórum do Búfalo, que está me dando uns toques bem interessantes. Principalmente o John, que me deu umas dicas bacanas aí semana passada. Eu pus no antigo jornal, achei que ficou, realmente deu uma melhorada lá. O pessoal do grupo da Real do Facebook, que foi a minha primeira, como posso dizer, plateia de teste. O pessoal recebeu bem, deu algumas primeiras dicas ali do que mexer. Isso foi bacana. O pessoal aí do Homens Realistas também, que está sendo uma audiência importante, dando algumas dicas bacanas. E lembrando sempre que qualquer crítica positiva, sugestão, conselho, correção de alguma notícia que eu dei aqui, falei alguma bobagem, que nem no caso lá da Cândida Dias e logo de cara que eu dei, será sempre bem-vinda. Por favor, não fiquem com medinho, envergonhados ou qualquer merda. Se você achar aí que tem uma dica legal pro jornal, me mandem, eu dou aí uma olhada e se realmente eu achar bacana, eu implemento, até comenta aí no jornal seguinte. Mas acho bacana isso, a integração com o público falando o que quer ver no jornal, isso é bacana. Lembrando também que mandem notícias aí, se vocês acharem uma notícia bacana, que talvez eu não tenha visto, vocês mandem, eu vou ver esse comento. É isso aí, integração público e jornal a mil. Então, eu vou ficar por aqui. Eu agradeço pela paciência. Fiquem com Deus aí, meus amigos, e até o próximo Jornal da Real.